ingresso Juliette, chegou no 890. 89 autorizado, esquerda portão 7. Para o 7, boa noite, 9. Solo 51, táxi à direita, Alfa e chameante da Juliette, na minha escuta. Gente, Alfa e Juliette na sua escuta, tá 3, não tá de zero. Desça para 3.000 pés, ajuste 1008. 062, reduza para 1709. 1704062. Na Alfa, da Juliette, da 3170. Autorizado, ingresso esquerda, portão 10, 3170. Esquerda 10, 3170. Pull up, ground 158, ready for push and start. Meia dúzia de milhas já no localizador a 2.000 pés. 14062. Boa noite, 05, desce para 2.000 pés, ajuste no 008. 2.000, congestiona no 008, boa noite, 05. Duas milhas externas, complete aproximação, chame Torre Salvador, 1 no 8, decimal 612. 1 no 8, 6, até logo, obrigado. Número 62, isso para 2.000 pés, autorizado ILS-XUE. 2.000, autorizado ILS-4062. CLB-04. Do táxi, chama para ingresso, pistão 7. Pistão 7, ótimo, Salvador, boa noite, gol 1714. 714, cheque o trem, livre pouso, pistão 0, vento 050 graus, 5 nós. Trem de pouso, baixado, checado, livre pouso, 90, gol 1714. Time 8, observe the Airbus from Tam parking to your right side. After the traffic, you are clear to push and start to report to taxi. Okay, we are clear of the traffic now. We are willing to shift our push and start now. It's no 1-5-8. Pode, o avião já está travado. Vamos embora então? Estamos vivos do Tam ou não? pelo time da final no set. Aeronave te chamou, teu quilo, autorizado esquerda, aliás, manteu no set. Autorizado, aliás, manteu no set, era só teu quilo. O 4062 continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 1-1-8, decimal 6-12. 18-6-12, 4-0-6-2. K3178 para Maceió no nível 330, guarde cópia. Salvador Azul 4062, estação Índia Sierra, Baixada Travada. 4062, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vicente 4062. Sétimo 4, solo 57, direita, táxi Alfa e chame... Como é que é? Táxi Alfa e Índia, portão 3. Chame e escuta. Alfa e Índia para o 3, o gol no sétimo 4. Sétimo, mantém e escuta. Azul, livre pouso, vento 060 graus, 5 nós. Livre pouso, 4062. Sente o Oscar Hotel Kilo, observe a passagem da aeronave azul, a curta final 1-0, após ela tem livre decolagem com vento de 050 graus 5 nós. Passagem de tráfego na curta da 1-0, tem livre decolagem 5-0, Oscar Hotel Kilo. A 062, solo 59, direita, táxi Alfa, Kilo pro Pátio 3, mantendo a escuta. Coro 05, tá autorizado, ele é assim, informe no localizador. Médico, 1805. ILS igual 905. 1805, 3 milhas do externo, faz aproximação, chame Torre Salvador. 1-8, decimal 612. 286, igual 905. 158, cleared taxi to holding point runway 10, call me back up, Daddy. Excellent position, only 10, call you back up, vertical 158. Acho que até o quilo, decolada 02, controle 1935, por favor. 1935, graças a volta. Informação brava. Ajuste no 008, vigilância. Senhor, entrecortou. Repita por gentileza. TAN 3520, senhor, identificação. Autorizado chegar da MAN. Desça para 2000 pés. Ajuste 1008. Retificou 2008, 3520. Controle Salvador, boa noite, senhor Papatango, Oscar Hotel Kilo. Boa noite, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Contato radar vigilância, mantenha pro até 3000 pés, após esquerda, direto Petrolina. Mantenha pro até 3000 pés, após direto Petrolina, Oscar Hotel Kilo. Salvador, voo 96. 896, João Pessoa, aguarde cópia da autorização, confirmando o nível. 390, informação, sabe. 390, aguarde cópia. 390. Salvador, eu vou no 7, no 4. 7 no 4, Aracaju, qual o nível? Seu que, o que tem na, no plano aí, acho que é o 200. 230 será coordenado, aguarde cópia, previsto é Puca. 230, é Puca Aracaju, né? Obrigado. Portugal 158, holding position of 10, we are ready for the bond. Portugal 158, clear to line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10, Portugal 158. Boa noite, 05, solo ao 06, táxi via Alfa Juliette, portão 612, mantenha-me escuta. Alfa Juliette, para o 6, na sua escuta, boa noite, 05. Bom, Salvador, vou 606, fixe de acionamento, portão 8. 1606, portão 8, autorizado. Pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, voo 1606. Mais um minuto, eu pego fóbia 3178. Da TAM, cópia. 330 Maceió, via pelo ISCO 58, decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição, pois de Puca, Jamo, após direto Maceió, controle 1, 9, decimal 35, aciona 5576. No 1, no chame pronto, que estiver com saneamento. Portugal 158, cleared for takeoff runway 10, wind 090 degrees, at 08 knots. Clear takeoff runway 10, Portugal 158. Hotel Kilo, quando possível, seu chamado de pouso. Estimativo, chamado Petrolina 0105, o Oscar Hotel Kilo. 05. 0405, Oscar Hotel Kilo. Autoridade, chamo táxi, 3178. Portugal 158, airborne at 10, contact to 119.35, so 119.35, bye-bye. Portugal 158, airborne, testing 2100. Roger, Portugal 158, radar contact on departure, climbing to level 370, moment departure. Climb on 10 for level 370, Momo departure, Portugal 158. 520, autorizado, LSX Ray, reporte do localizador. Autorizou o procedimento, embora no localizador, tá 3520. Voo 896, João Pessoa, nível autorizado 370, via pelo ISC 58, decolagem da pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, aciona 50, 196. Autorizado nível 370 para João Pessoa, a pelo ISC 58, decola com curva esquerda na Puca, Aracaju, controle 1935, transponde 50, 196. Correto, em pronto acionamento, voo 896. 896. 714, cópia. Prossiga. Plano 714, autorizado, Aracaju, nível 230, decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca até Jama, após direto Aracaju, controle 119.35, aciona 5017. Ok, autorizado 230 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, na Puca Jama, após Aracaju, 1935 é o controle, 5017, transponder 1714. Correto, no 3, chame pronto para o inspecionamento, vou no 7 ou no 4. Sim, estou no 7 ou no 4. Salvador, voa no 7 ou no 4. Prossiga. Pode confirmar a decolagem agora até a 04 Zulu? Tem confirmado aí junto à Infraero que a pista só vai fechar para obras após a decolagem do último tráfego, ok? Eu não tenho um horário correto, mas após a decolagem do último tráfego é que vai iniciar as obras. Tá legal, muito obrigado. Voo no 606, no ponto de espera da 10. 606, a linha decola 10, 050 graus com meia dúzia nós. A linha decola 10, voo 1606. Localizador, 3520. 3520, complete aproximação, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 3h30 Aracaju, 125 a bordo? 155. Ponto de espera pronto, 3178. Chamada pronta. 06 decolou 15, controle 1935, bom voo. 1935, tenha um bom dia, muito obrigado. Boa noite, então 3520, vai passar sim para baixar, travado. Boa noite, 3520, livre pouso, vento 050 graus, meia dúzia nós. O ajuste permanece no 00868. Livre pouso, 910, então 3520. 350, Puca Aracaju. Opa, Tango Oscar, Hotel Kilo. Passa o nível no 35, chame Centro Recife. Frequência 126, decimal 85. Alterna 125 decimal 45. 2685245, Oscar Hotel Kilo. boa noite, objeto 6701, cruza 215 para 150 com a Charlie. Oi, objeto 6701, sua identificação, autorizado de chegada a Maris para 2000 pés. Ajuste no 008, vigilância. Mare para 2000 pés, pode bater a velocidade? Velocidade é critério. Ok, obrigado. V8, 2000 pés, mensagem 011. Tráfego da companhia na final, autorizado LR manter 3178. Now 126 decimal 5, enable 125 decimal 45, but I tell 158. Zero solo ao Zuno 9, táxi autorizado até o portão 2. Tanto faz, Juliette ou Índia? Positivo, Juliette ou Índia, portão 2. Até o 023520. Zuno 78, livre decolagem, 050 graus, meia dúzia, nossa.